universo. Que verdade, verdade, mesmo que você não creia. E todo dia a gente vai enfrentando casos assim. Eu já me perdi. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade, como chegar em um certo lugar. É simplesmente causa e efeito. Quando a gente toma as decisões certas, a gente chega no destino certo. Se você toma a decisão errada, você vai chegar no lugar errado. E não importa o que você crê. Verdade é verdade. Mas Paulo não se envergonha do Evangelho. Por que que não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O mesmo poder que criou esse universo. Esse universo que não perdoa. E nesse Evangelho da graça de Deus, Deus intervém com nossa maldade, nossa supressão da verdade, e diz: eu vou te perdoar. Se você aceita a minha justiça em lugar da sua. Isso que significa versículo 17. Martinho Lutero lutou com esse versículo. Ele martelou nesse versículo, porque entendeu desse jeito. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho, para Lutero, antes dele conhecer a Cristo, o Evangelho revela a justiça de Deus, pelo qual Deus vai nos punir, exatamente como aquele rapaz que pulou do prédio de Itália. A justiça de Deus não perdoa, porque as leis de Deus não perdoam. Mas nesse caso não seria boas novas. As boas novas, e Lutero descobriu que mudou completamente sua maneira de pensar, que a justiça que se revela no Evangelho é uma justiça de Deus, oferecida para a gente de graça, você não tem que pagar nada, é só receber. Não por obras, para que ninguém fique se orgulhando. Eu fui muito inteligente. Eu me salvei a mim mesmo. Meus irmãos, não tem jeito. Não tem jeito de salvar a si mesmo. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para fazer o quê? Para fazer com que você entenda a mais importante verdade suprimida. Não somente que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele planejou tudo e que Ele tem um fim glorioso para todos aqueles que aceitam essa justiça e esse perdão dEle, mas que se Ele colocar a sua justiça na sua vida, você aceitar esse dom gratuito de Deus, que é a sua justiça, você vai ser transformado também e começar a caminhar na direção da justiça. Deixe-me contar uma história verídica, de Percy Maxim. Percy Maxim tinha 5 anos. Incrivelmente, não tinha sido castigado fisicamente até essa data. Ele foi piorando, como qualquer criança que não tem disciplina, ele foi piorando. Um dia sua mãe disse, o pai era o inventor daquele espingarda Maxim, muito famoso na Primeira Guerra Mundial. Diz, quando seu pai voltar do laboratório, você vai sofrer, você vai apanhar. E aquele rapazinho, 5 anos, né? Não sabe o que significa apanhar. Ele guarda seu pai, mãe sussurra no ouvido. E aquele jantar sombrio, ninguém fala nada. O pai pega o jornal, lê 2 minutos, fecha e diz: olha, filho, vamos lá cuidar desse negócio e apanhar. Eles vão subindo o sótão. Ele tira a colcha da cama. Diz: filho, busca qualquer coisa que dá para bater. Qualquer coisa. Então ela foi correndo, buscando cabo de vassoura, cordão, pau, qualquer coisa que dá para bater. Agora você pega um, eu pego outro, ele tira o paletó e começa a bater nessa cama, pau, pau, pau, até poeira por todo lado, mas lá embaixo tremendo, porque acho que o filho vai ser o próximo. Quando ele termina, ele disse: meu filho, a próxima vez é você. Sabe que ele melhorou muito? Inteligente, de 5 anos. A próxima vez é você.